caros ouvintes, muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Vado. Edição para esta sexta-feira, dia 2 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer para os nossos ouvintes fatos antigos, alguns deles, pelo menos a primeira sequência será assim, e outros, outra vez, temas de artistas que nós bem conhecemos, mas os fatos nem por isso. Antes de passarmos aos fatos propriamente ditos, quero convidar o ouvinte a participar no nosso Diga Lá ao Sr. Fado, ligando para o número de telemóvel 910106983, ou se preferir, mandando um e-mail para o nosso endereço de e-mail geral.radiointerweb@gmail.com. E vamos seguindo nesta edição com Teresa de Noronha e o Fado Rosa Enjeitada, logo depois Carlos do Carmo com o seu Bairro Alto. Ainda por ouvir também a Moda das Tranças Pretas, fado bonito trazido pelo fadista Vicente da Câmara. São os primeiros três fados da edição de hoje do nosso programa, que se intitula de Diga Lá ao Sr. Fado. Bairro Alto, aos seus amores tão dedicado,

faço mal a quem me julga, ninguém faz pouco de mim. Quem me trata como água é ofensa, pago caso assim. Vossa mercê tem razão, é ingratidão falar mal do vinho e é provar o que digo. Vamos, meu amigo, a mais um copinho. E pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. As portas vão fechar-se e eu espero que goste das músicas que escolhi até aqui e daquelas que... Aliás, espero que tenham gostado das músicas que escolhi até aqui e também daquelas que vou escolher nos próximos instantes. Quase Imortal, um fado belíssimo da fadista Mafalda Arnaud. Juntando a este, o fado de Dr. Alexandre Herculano. E quem é que não se lembra do Meu Menino é de Ouro? Um grande fado, um fado tão bonito, não é? Um fado muito, muito bonito que nós temos aqui a oportunidade de escutar nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Fechamos com o Grupo Académico Serenata e Meia-Noite ao Luar. Ouvintes, fiquem bem, uma boa tarde para todos e um bom fim de semana também na companhia do Canal 1. Um forte abraço, até amanhã. Ai, te lavar. enquanto for pequenino, tão duro como o ar, enquanto for pequenino, tão Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Oh,